Essa é uma paciente que iniciou a sintomatologia no dia 15 de julho. Ela procurou o serviço médico no dia 20. Acabou sendo encaminhada no mesmo dia para referência nossa, médico brasiliense, estando internada até o dia de ontem, né, quando veio a falecer.